40 e pelo controle do céu, tá livre. Colo 099 aos 241208. 208, 099. Controle Salvador, boa noite, ou 1099 da Gol. Decola, arbora, eleva, saída, tá mantendo a pro agora, passou a 2600 pés. Colo 099, contato na zona de decolagem, tu para nível 360, mantenha a prova de decolagem até o nível 040. 040, após curva direita. Após curva direita, proa de Elefa, colo 099. Elefa, graças. Boa noite, Salvador, do Fundo 168, informação Roberto. O 1168, acendo a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada à malha, ajuste o altímetro no 04. 314, desce 350, via malha, alguma possibilidade de voar no TAP? Prezado direto de TAP, do 1168. Viado direto de TAP, desce para 50. Iniciou a curva no 099 agora. Controle 1099, poderia coordenar a proa de Motivo pro 1099? Oh. A proa do 1099? A posição Motivo. Mike Tango Bravo Oscar. Copiado, aguardo a coordenação. Aguardando. Passou agora 9000, 090. Certo. Controle, aquele Papa Mike estabilizado não foi aliás. Gente, Papá Romeu, filho Papá Mike, completa o final, chame torre 118, decimal 9, está 1 milha do marcador externo. 1 milha do marcador externo, completar a final, chamar a torre 119, decimal 8. 118, 95. 9, decimal 8. Torre Salvador, o Kilo Papa Mike está estabilizado, fui LS, sem intenção de fazer mais um procedimento. Pela escuta do controle, o Kilo Papa Mike, Torre 118, décimo 9. Desculpe, 1895, graças. Torre Salvador, o Kilo Papa Mike está estabilizado, fui LS, sem intenção de fazer um novo procedimento. Gente, Papa Mike, reporte para a emitida. Passará para a emitida do Papa Mike. Bruno 099, tráfego 10 horas, 1-2 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 120, em ascensão nível de voo 160, Alfa Tango 72. Voo 1168, sinal autorizado a final do procedimento LS, excepção no 0, desça para 2 e 1 pés, altímetro no 0, 1 no 4, reporte estabilizado. Sinal X-Ray, 10-2-1-14, voo 1168. Iniciando remetido, Kilo Papa Mike. Papa Mike em frente, controle 1208. 1208, Kilo Papa Mike. Fala, bom. 1705, pronto, pushback, acionamento no 02. 1705, livre, push, chame taxi. Tá livre, push, 1705. Controle, o Kilo Papa Mike arremeteu, tá acendendo para 2000 pés. E esse é o último procedimento que nós pretendemos, Kilo Papa Mike. Entra aqui no Papa Mike, suba para 2.1 pés, após 2.1 pés, curve à esquerda, proa 360, limite e vá nessa proa por 5 milhas. Após 2.000, 360 curva à esquerda, limite 5 milhas, aqui no Papa Mike. Voo 1099, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. 228353, 1099. Voo 1168, está livre da restrição vertical em TAP. Restrição em TAP, voo 1098. Voo 1098, Super 781 no controle. O que você está fazendo lá com o CPC? A proa direto no destino para realizar o nosso contrato? Tá. Azul 2781 autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, Azul 2781, já 3858, controle, salvação. Identificação dessa via chegada Mari para o recebo 050, ajuste de altímetro no 014. Para o táxi, gol 1705, PAB 186, autonomia de 3 horas e 45, até na cabina. O limite lá nessa propo 1-2 milhas. Curva esquerda 280, limite 1-2 milhas, eu quero para a mamãe. Autorizado 3858, hoje é mais presente em táxi. Salvador, boa noite, gol 9705. 705, boa noite, autorizado alinhar e decolar pistão 0. Ajuste 1014, 120 graus, 8 nós. A linha decola, tá, 10, 1705. Visual pistão 0, gol 1168. Para controle. Gol 1168, visual com 10. Para a torre, 1185. 1895, obrigado, bom dia. Controle, boa noite. Papa Romeu, Romeu 94. 250, Papa Romeu, Romeu 94. Controle de Salvador, sem identificação, desça para o nível de voo 060 na chegada à Mari. Ajuste o altímetro no 04. 060, ajuste no 04, uma inscrição pela cidade. 250, Mari. 250, Mari. Parro meu, Kilpava, Mike, esquerda, proa 210, limite lock. Curva esquerda, 210, limite lock, esquerda, Papa Mike. Desça para 6 ou 10, altímetro 104, Papá Romeu, Romeu na Zona Fox. 6 ou 10, 104, Torre Salvador, boa noite, gol 1168, baixo, outra mão. 1168, vento 120 graus, 08 nós, ajuste no 04, pouso autorizado, pista 10. 1014, pouso autorizado, pista 10, gol 1168. Veículo 705 aos 391208, bom voo. 308, boa noite, 1970. Rodrigo, 1705. 1705, contato radar na decolagem. Estou falando de voo 360 na saída da Elf, transmissão Irune. 3360, voo 1705, vira da Elf. Papá, o meu quilo Papa Mike para o localizador esquerda para o 140, reporte estabilizado. 140 para o localizador, reporte estabilizado, quilo Papa Mike. Quilo 168 aos 41, direita 1211. 1211, vou 168. Tá, custou o Romeu 94, evita a informação. Está por habitar para Romeu 94. Estou habitado, Romeu 94. Está autorizado a final do procedimento LSX 0 da Separa 2 e 1 3, altimetro 104, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento LSX 2 e 1 3, 104, reporte estabilizado na X-Feitana 3258. Controle, aquilo estava mais estabilizado, não fui ali. Está final, chama agora a torre 18, decimal 95. 995, grato, mais uma vez grato pelo apoio, pelo Papa Mike. Vai pelo Papa Mike. Corre, o quilo Papa Mike está full ILS. Papa Mike, sessão, mais uma emitida? Agora a gente vai abandonar e vai para 107 aqui no Papa Mike. Gente, então, reporta abandonando o procedimento, conseguindo o visual para 107, o Papa Mike. Reporta abandonando o plano de voo do instrumento e indo para 107 aqui no Papa Mike. 9, dá presente que o Papa Mike solicita cancelamento do plano ISR para fogo na 17 visual. Aos 4-4, cancela o plano, prossegue visual no 7, reporte solo controlado, 130 graus, 629, Papa Mike. Padrão solo controlado, aquele Papa Mike, grato pelo apoio. As autoridades estão no controle? Estamos sempre Recife, 128.8, alternativo 135.3. 1288, alternativo 135, canal 7, as autoridades. Palma Romeu 9 Fox, preparação para sequenciamento. Rua esquerda para o 030, limite localizador. Esquerda 030, limite localizador, Romeu 9 Fox. Uno 705, chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.25. 351-325, Romeu 705, boa noite. Romeu, Romeu, na mesma foto, sexta para 2, no pés, altamente no 04, reduz a velocidade 1.80 nós, para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, descendo para 2000, reportará estabilizado, Romeu, na mesma foto. 80 nós. 80 nós, Romeu, na mesma foto. Estabilizado localizador visual da 3258. 3258, chama agora a torre 118.95. 1995, boa. 118.95. Ok, bom, 118.95. Salvador, da 3258. Continua a aproximação. Vento 120 graus com 62 nós. Ajuste 1014, pouso autorizado. Pouso autorizado no 014, 3850. Localizador Romeu November Fox. Romeu November Fox, chama agora a torre 18095. 1895, Romeu November Fox. Torre, boa noite, Papá Romeu, Romeu November Fox. É o Papá Romeu, Romeu November Fox, não ouço. Romeu November Fox, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, a intenção seria, após cruzar o externo, prosseguir para a pista 17, se é possível? Afirmativo, reporte para cancelamento do plano e prosseguir visual para a 17. Ok, vai reportar Romeu November Fox. Da área 2733, acima a identificação. Da área 2733, contato radar, 65 milhas, sudoeste de Salvador, desça para o nível 050, voe na proa de status para chegada à mar e ajuste o altímetro no 014. O Romeu November Fox está visual, tem que ir a base pela direita, 17. Ok, considero cancelado o plano 51, prossegue visual para 17, reporta na final, Romeu November Fox. Reportará na final, Romeu November Fox. Copiado o procedimento RNAV, o Conselho 2733, prossiga na chegada, aguardando a utilização. Salvador, muito boa noite, C3. 858, livrou na escuta. C3858, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 02 na parte principal. Alfa Juliette, 02, C3858. November Fox, pouso autorizado no 7, 120 graus, 08 nós. Livre pouso, Romeu November Fox. Foi na proa do Serra Vista, 366, desceu para 2500 pés para a final do procedimento RNAV, com 02733. ao estacionar para que isso é livre, seu solo foi 5-4. Salvador, boa noite, com 2043, informação Serra, autorização Guarulhos. Go 2043 para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 10, cumpre perfil da saída da Eule da Motiva, intercepta Persulu no 0 e Taubaté. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5403 no transponder, o controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, fala da 10 da Eule da Motiva, após decolagem, curva à direita, Persulu 10 até Taubaté. 5403, controle 208, voo 2043. Protejamento correto, chama quando pronto para o push no 7. Vai, portanto. Alfim, por gentileza. Se encontra a pista que decola? Te mantendo, escuta agora da copa. Van 3662, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 014. 050, na zona 4, chegada a Mari, Van 3662. Romeu, Romeu, na BB Fox, pronto, cópia? Autorizado para Campinas, nível 430, decola da 197, cumpre o perfil da saída da Elia e da Motiva. Prossegue a perto do 10 por base, a perto do 16, Bravo Hotel Zulu, conforme. Aciona 5410 no transponder e o controle 120, decimal 8. Vitor, 3-1-8, vai reportar do Campinas. Controle Salvador, uma boa noite, boa noite, boa noite, Uno 096, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 014, número 3 na aproximação. Informativo, Uno 096, Uno 096 negativo, mantém o perfil número 3 na aproximação. Ok. flight level 109, qual que é a ID? The same flight level 070, clear to both arrival, 181014. Channel level 70, clear edge, 1014, clear both arrival, hotel 019. Só 3662, nível da restrição de atitude na posição ITAP, desça para 3000 pés, ajuste no 0114. 3.014, Serra 3662. Serra 3662, Serra 6, autoriza o procedimento? Autorizado o procedimento, complete, chame torre 11895, força aérea 2733. Completar, chama torre 2895, 2733. Torre Salvador, boa noite, Serra 2663, passou Serra 2366. Terra, continua a aproximação, pista no zero, reporta no externo. Está no externo, 2736. Está autorizado descer para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Está autorizado ele sector da pista no 0, reporte estabilizado. Copiado, 2000 no 0 no 4, autorizado a sector da pista no 0, reportarei estabilizado. Está André 662. Golo 973 para o Galeão, nível 360, está autorizado. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El, Leta e Rumi. Onde intercepta a P-November 857. Após decolagem, curva direita. Aciona 5417 e o controle 120, decimal 8. Estamos autorizados, 5360, decola da 1-0, por fonte direita da El, Leta e Rumi, da P-November 857. 497 nas pontas, 87.18, o controle saída, gol 97, amarelo, ponto pronto para o estacionamento, portão 4. Protegimento correto, gol. Cadê está, 2733? 2733, pouso autorizado, pistola 0, 120 graus, 08 norte. Autorizado, pouso, estacionamento 2733. Consiga. Será possível liberar a restrição de velocidade na posição ITAP? Negativo. Bom, no 096 deverá cumprir a restrição de velocidade, de forma que irá seguir tráfego 10 milhas à sua frente, o Airbus 320, passando 3.000 e descida para 2.000 pés. Gente, obrigado. Não está com velocidade reduzida, Gol no 096. Desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000, 0.4, 0.96. Portugal 109, send flight level 050. Send level 50, Portugal 019. localizador Pistonal 0 à vista, Dan 3662. Dan 3662, complete sinal e chame torre 1895. 1895, Dan 3662. Ou 1096, desça para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado ILS da pista 10, X-Ray, reporte estabilizado. Descendo a 2000 pés, 1094, está autorizado X-Ray, pista 0, chamaria estabilizado, 1096. Livre 3662. 7. 7733, no solo 1017, de esquerda livre, parte mesmo. Esquerda livre, ele parte para 2733. Azul 2715, acione identificação, está autorizado via chegada ponto, ajuste em Salvador no 014, informe no ideal de descida. Estativa número 4 na aproximação, mas é o perfil. Portugal 1019, 4,000 km, 1014. Isso é Portugal, 019, 019. 1096, reduz a velocidade para 1809. 1129. 1019, 1014. Roger. Weber Fox, livre táxi, chama para ingresso no 7014, é o ajuste. Controle Gono 096, estabilizou, X-Ray, final do 90. Gono 096, complete, final, chame torre, 1895. 1895, obrigado. Portugal 019, no restrictions, descend 2,000 feet, Q181014, cleared ILS X-ray runway 10, report established on localizer course. Okay, descend 2,000 feet, Q181014, clear for ILS X-ray approach runway 10, report established. Back acionamento, Bono 973, portão 4. Para 973, tem livre puxa, chame táxi. Puxa amarelo, 973. Livre táxi, I14, eu ajuste, chame ingresso no 7. 662 aos 21, direito 1211. Direita 211, 7366. 096, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 089. Sente pouso, pista no 0, Gono 096. Juliette, 3366. November Fox, autorizado ingresso no 7, reporta linha de pronto. Solo Salvador, gol 204. Prossiga. 07 livre, chama ataque, gol 2043. Próxima Juliette, Dan 3662. 3662, vai manter a posição antes da Juliette. Posição prevista é 03, vai ser autorizada após o táxi do gol. Gente, é a posição antes da Juliette.